Alô, gente, tudo bem, tudo legal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não vou muito mal. Alô, gente. Alô, gente, tudo bem, tudo legal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não vou muito mal. O sofrer é da vida, e o bom sofredor não reclama. Quando posso, como bem. Quando tá ruim, vou de pão com banana. Alô, gente. Alô, gente, tudo bem. Mas alô, gente, veja bem, tudo bem, tudo legal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não vou muito mal. Eu sei que às vezes dói não ter um chinelo pra calçar. Só com a roupa do corpo eu fico pelado esperando secar. Quando tem que lavar, mas eu não desanimo. Vou vivendo com perseverança, eu conheço o sofrimento desde o tempo de criança. Alô, gente. Alô, gente, tudo bem, tudo legal. E eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não tô muito mal. É, mas alô, gente, veja bem, tudo legal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não tô muito mal. É, o sofrer é da vida, e o bom sofredor não reclama. Quando posso, como bem. Quando tá ruim, vou de pão com banana. Alô, gente. Alô, gente, tudo bem, tudo legal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não vou muito mal. Ih, mas alô, gente, veja bem, tudo legal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não vou muito mal. Eu sei que às vezes dói não ter um chinelo pra calçar. Só com a roupa do corpo eu fico pelado esperando secar. Quando tem que lavar, mas eu não desanimo. Vou vivendo com perseverança, eu conheço o sofrimento desde o tempo de criança. Alô, gente. Alô, gente, tudo bem.